Paz do Senhor. Domingo e segunda-feira eu viajei 32 horas até chegar em casa. Foram horas de experiência, paciência e aprendizado. Na fileira do avião tinha um homem mais chato, um cara inconveniente, um cara perturbador, reclamão, infeliz com a vida, nada estava bom. Eu cheguei até a pensar, eu vou orar, pedir para Deus derrubar esse avião aqui. Porque se o avião cair, eu sei que eu vou para o céu. Mas aí eu pensei, se esse cara também for para o céu, vai ser chato lá no céu também. Aí fiquei ali pensando, pedi perdão para Deus, mas aprendi a lição. Vai para o céu, quem tem Jesus, quem aceitou a salvação em Jesus Cristo, independe do meu gosto, independe se o cara é chato ou não é chato. Mas que o cara era chato, isso eu tenho certeza. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.